anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. De suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, e eu também espero ver, o que foi morto e reviveu. E a morte já venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, te preparas para que tu vejas. Não era um sonho, não era um sonho, era realidade, era realidade. Sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, te prepares para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Jesus Cristo está voltando, te prepares para que tu